Flash House. One and a two and a three and a four. It is a man who come at me and knock on your door. You better let me in, come full of passion. And me come with everything to make it dance fun. In the club and in the party, everybody dancing and feeling arty. Wiggle your body on, wave your hand on. Jump around in a silent patana. Just jump on panto. Take away the color. DJ Marcante. Feel your way. Friend, Is There Anybody Out There? No Mercy, Please Don't Go, Olivia Newton-John e John Travolta. You're the One That I Want. The Human League, Don't You Want Me, ICMC, Take Away the Color. Começamos com um cover dos Beatles aí, Ticket to Ride com F4. Esse só foi o primeiro bloco, então segura a onda por aí, porque o segundo tá bacana também. Você está ouvindo Flash House. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. O baixo. O violão. A guitarra. A batida. Os teclados. Melhor maneira. Todas as boas músicas. Rio Sul Rádio. Seis e trinta e sete. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Produção dos Motivates, gala no Flash House. Uou! Silence. I walk alone. It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. Still, right you go. I'm not afraid to be alone. Someone such a feeling that you have missed. We are two in a million. We are two in a million. Have you ever had a love like this? It's so heavenly when we kiss. Have you ever had a love like this? Such a feeling that you have missed. We are two in a million. We are two in a million. tried. As I take before, ride the rhythm and the beat and the rhyme must coincide. Be rehearsed and tried. Can't come off soft. I got to come off. I like a spotlight, like a moth. Enjoy being seen, but I have to stay correct to be the man that you select, the one you choose. When the blues begin to confuse all your don'ts and do's, I make the rules and I'm setting the pace. Stay in my case while I move the place. Gonna win the race and I tell you face to face that the J is the ace, possessing all the elements that are needed, and you just can't beat it. Tecno é uma produção do Thorsten Finslau. Também tivemos Capela, You Gotta Know, Blonde Maria, Bad Boys Blue, Have You Ever Had a Love Like This? Quase que não sai, pra destroncar a língua mesmo. MC Cyril McCoy, Runaway. Também tivemos aí a Gala com Lera Boy Cry na produção dos Motivate. E esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço, hein? Fui! Ok. Um passado de presente pra você. Flash House.

os limites do rádio. Rio Sul Rádio. Não sei o que aconteceu, se foi verdade ou ilusão. Mas agora onde passo eu te procuro, por entre os rostos dessa multidão. O dia amanhece, eu me abraço a